fui cantor pra falar de amor. Eu segui minha ilusão pra alcançar teu coração. Quando a gente se tocou, foi uma explosão. Personagem e ator, realidade e ficção. Uma história sem igual, que nós deixamos sem final. Mas agora quando você tem que ir, eu confesso que eu não sei o que fazer. Se eu te digo o que senti, se eu te mostro o que é chorar, se eu te prendo nos meus braços ou me amarro nos teus passos, talvez eu tenha que esperar que a gente volte a se encontrar. Talvez saudade e solidão te iluminem a razão, fazendo então você lembrar de mim. Não sei se espero acontecer, não sei se tento te esquecer. Talvez eu tenha que entender, talvez a vida seja assim, pra um dos dois chorar no fim. Mas agora quando você tem que ir, eu confesso que não sei o que fazer. Se eu te digo o que senti, se eu te mostro o que é chorar, se eu te prendo nos meus braços ou me agarro nos teus passos, talvez eu tenha que esperar que a gente volte a se encontrar. Talvez saudade e solidão te iluminem a razão, fazendo então você lembrar de mim. Não sei se espero acontecer, não sei se tento te esquecer. Talvez eu tenha que entender, talvez a vida seja assim, pra um dos dois chorar no fim.